ela quebra tudo no beat de Portugal. Uruaz. No cair da noite, a madrugada, tendo telefone, tanto tempo pensando. Ela diz que me amar é complicado. Que se fosse por dinheiro, tava com outro homem, baby, fale cara. É raro demais, difícil de ter, difícil de achar. Diamante lapidado pelo fogo, conquistei o mundo todo. Eu avisei que um dia eu ia ser milionário. Barulho quer chegar no topo, sem sufoco não seria o mesmo se eu tivesse ido no caminho mais fácil. Ela não pensa na manhã, não sabe se odeio ou se é fã. Não quer que eu te ame pela metade. Me liga se sente saudade. Perdido na noite, eu lembro de nós e sigo os sinais. Ela não quer ver o mesmo filme, histórias iguais. A sua realidade é o que elas querem. Às vezes isso confunde seu coração. Eu tento te falar e você não percebe. Parece que meu tempo foi tudo em vão. No cair da noite, a madrugada, tendo telefone, tanto tempo pensando. Ela diz que me amar é complicado. Na street, porra. Se fosse por dinheiro, tava com outro homem, baby, fale cara. É raro demais, difícil de ter, difícil de achar. Diamante lapidado pelo fogo, conquistei o mundo todo. Eu avisei que um dia eu ia ser milionário. Barulho quer chegar no topo, sem sufoco não seria o mesmo se eu tivesse ido no caminho mais fácil. Me liga outra vez, quer me ter de volta. Pensa que eu não sei o que na mente passa. Eu sendo um clima quente, olhando no espelho vai lembrar da gente. Quando eu te levo bem de frente em frente, vejo no seu jeito aquilo que tu sente. Tu fala que somos iguais e pode ser que seja. No final o que vale pra mim são nossas diferenças. O que parece que esquece, quem te conhece sou eu. Em busca de um futuro falso, não se parece com o meu. E se eu te deixe voltar, vai ser diferente ou não? Nem sei se tu se importa, ou vai ser como se fosse em vão. Da noite à madrugada, tendo telefone, tanto tempo pensando. Ela diz que me amar é complicado. Na street, porra. Que se fosse por dinheiro, tava com outro homem, baby, fale qual. É raro demais, difícil de ter, difícil de achar. Diamante lapidado pelo fogo, conquistei o mundo todo. Eu avisei que um dia ia ser milionário. Barulho quer chegar no topo, sem sufoco não seria o mesmo se eu tivesse ido no caminho mais fácil. Uruaz.